Hoje, no Ilustres Desconhecidos, trago-vos o Shihad. If you want a vision of the future, imagine a boot stamping on a human face forever. Uma das bandas neozelandesas mais populares de sempre, o Shihad raramente conheceram o sucesso fora da sua terra natal. Em Wellington, capital da Nova Zelândia, o vocalista-guitarrista John Toogood e o poderoso baterista Tom Larkin, colegas de escola, criaram uma banda de thrash metal e no ano de 1988, após muitas mudanças de formação, deram-lhe o nome Shihad, a partir do filme Dune, de David Lynch. O primeiro EP, Devolve, lançado em 1991, que conta com os préstimos do guitarrista Phil Knight e do baixista Hamish Lang, torna-se um sucesso no underground local e dá-lhes a possibilidade de abrir para os AC/DC. Entretanto, após colaborações com outras bandas, Toogood e Larkin começam a levar o Shihad para caminhos mais próximos de um Skinny Puppy ou Faith No More, o que leva o baixista Lang a sair, sendo prontamente substituído por Carl Kippenberger, e dando origem à formação do Shihad, que ainda hoje se mantém. A popularidade do EP do Shihad desperta a curiosidade de Jazz Coleman, líder dos Killing Joke, que à data residia na Nova Zelândia, oferecendo-se para produzir o seu primeiro álbum, Churn, e convidando ainda o baterista Tom Larkin para tocar no novo álbum dos Killing Joke, Pandemonium. Porém, as relações entre Coleman e a restante banda azedam, e apesar do álbum ser aclamado internacionalmente, as más experiências durante a gravação são marcantes e dão a inspiração para o álbum seguinte. Killjoy, gravado em 1994, é produzido pela própria banda e mostra uma crescente preocupação com a melodia, sem comprometer a agressividade, que também é patente nas letras, muitas delas recados ao anterior produtor. We'll be right back. Chern foi recebido com entusiasmo pela imprensa musical e deu a oportunidade ao Shihad de fazerem a sua primeira digressão europeia. Killjoy cimentou essa notoriedade e levou-os aos Estados Unidos. Assinaram um contrato discográfico pela Noise Records, tanto para a Europa como nos States. Os Shihad estavam a ganhar popularidade, mas os períodos alargados no estrangeiro estavam a deixá-los com saudades de casa. Porém, em janeiro de 1996, um mês após voltarem à Nova Zelândia, são confrontados com a morte do manager e amigo Gerald Dwyer, por overdose após um monumental concerto dos próprios Shihad. Todos estes acontecimentos contribuíram para o desenvolvimento do terceiro álbum, homónimo, onde se nota uma mudança radical. A sonoridade quase metálica é substituída por uma sensibilidade mais pop. Apesar do foco ainda estar nas guitarras, a banda apresenta em Shihad um indie rock variado, com apontamentos acústicos e orquestrais, bem longe do peso dos primeiros dois álbuns. Apesar do reconhecimento internacional ganho com os últimos três álbuns, problemas com a editora frustraram o trajeto ascendente do Shihad. Sem contrato discográfico e sem dinheiro, a banda aproveitou o momento para se descobrir novamente e recriar mais uma vez a sua sonoridade. O quarto álbum, The General Electric, lançado pela Warner Music Australia em 1999, mostra uma mistura de tudo o que tinham sido o Shihad até então, mas com uma produção mais polida, incluindo texturas eletrónicas. Apesar de continuarem a ser um sucesso estrondoso na Oceania, faltava conquistarem de vez o mundo. The distance. Agora com uma grande editora e um álbum forte por trás, os Shihad tentaram a sua sorte nos Estados Unidos. Porém, mais uma vez, o destino pregou-lhes uma partida. Os atentados de setembro de 2001 tornariam bastante difícil a subsistência de uma banda cujo nome era uma variação da palavra Jihad, Guerra Santa em árabe. Tomando consciência que o seu êxito na América dependeria de uma mudança de nome, os Shihad passaram assim a Pacifier, título de uma das canções do álbum General Electric, e deram também este nome ao álbum gravado na Califórnia com Josh Abraham, conhecido por produzir as bandas mais emblemáticas do New Metal, como Korn, Limp Bizkit ou Linkin Park. No entanto, a banda não gostou do resultado final, e a digressão americana, durante o auge da guerra do Iraque, colocou-os em frente a um público com quem não se identificavam. Após o fracasso da aventura norte-americana e de volta a casa, a banda sentiu a pressão dos fãs durante os concertos para o regresso ao antigo nome. Assim, em 2004, os Pacifier voltaram a ser conhecidos como Shihad, e assim continuam até hoje. Lançaram desde então mais 3 álbuns de originais, com leves variações sobre o som que desenvolveram em General Electric. No final de 2011 saiu a primeira compilação de êxitos, e no passado mês de maio estreou nos cinemas um documentário, cobrindo toda a história de uma banda que é, neste momento, orgulhosamente autóctone. Day in, day out, it's just light and sound. You've been hanging around, but that's over now. You look Sobre o Shihad. Até à próxima. Ilustres.